Milhas, voo 1864. Vai ser por 17 milhas, a proa vai ser a 097. 097. Ciente com 1864, informe ao término do desvio. Informa na término do desvio, boa noite, né, pai? Papa Romeu Juliette, nome é meu uísque, bom dia, prossiga. Sonar Chimitaxi, Juliette, nome é meu uísque. Xané 6200, acione identificação, desça via chegada a Mari para o nível 100, ajuste no 015. 100, 0095, pode para a Mari? Negativo, mantém o perfil, o Xané 6200. Perfil, 6200, 100, 0025. Controle de Xané, solicite desvio à direita o 10 milhas para liberar a informação. Quilo Serra Lima, informe seu desvio para o setor final, chame agora 119.8. 19.8, Xané. Bravo Delta, bom dia. Continue a aproximação. Reporte baixado travado, ajuste 1015. Reporta baixado travado, Juliette Bravo Delta. Eu vou aí também. Juliette, informaremos. Tenta de mais 5 milhas. Boa noite, 64. Boa noite, 64. O se possível da presente, até condições visuais. Prossegue com base pela direita, pressão 7, o Bravo Delta. Gente, Juliette Bonavrela, tá falando modificada 03, curva esquerda, autorizado girar base pela direita, reporte final no 7. Autorizado base pela direita, reporte final no 7, Bravo Delta. Segue para o Pátio 5. 162, acione identificação, dessa via chegada Mari para o nível 100, ajuste em Salvador no 015. Voo no 864, livre da restrição, cancelada a restrição de altitude na posição ETAP, desça para 4 mil pés, ajuste no 015. Cancelada a restrição, descendo para 4 mil com 6200, desço para o nível 080. 080, 6200. 080. 080, 6200. O 1162, desça para nível 090. Zero, 94, bom dia. Autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 140 graus, X09 nós. A gente decola no zero, vou no 094. Do 79, acione identificação. Do 79. Contato radar, 60 milhas, sudoeste de Salvador, vou na proa de Mari para a chegada a Mari, ajuste no 015, definitivamente para o nível 080. Pisado, pushback e acionamento, reporte pronto para o TAC. Então, para o TAC 391. Pouso pistão 7, vento 140 graus, 099. Bravo, Delta. Papa Tango Juliette Tango Zulu. 3015 vai descer para 4000, Juliette Tango Zulu. Controle Salvador, chamando 6255, chamando 6255, acione identificação, desça inicialmente para o nível de voo 180, inicie redução para 2309, ajuste em Salvador no 015, via chegada à mar. 0090, ajuste, inicialmente para o nível 180, chamando 6255. Como 864, lista cancelada restrição de altitude na posição IPAP, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 5, está autorizado LS, sector da pista no 0, retardo estabilizado. Diante livre da restrição de IPAP, descendo para 2 mil com 1.500, autorizado X-Ray, vai informar estabilizado, 1864. Xané 6200, informa que é o número 3 da aproximação, vai seguir tráfego 11 milhas, 1 milhas à sua frente, um Boeing 738 com grau de 300. Já sente, quer que mantenha ou reduza a velocidade? Reduza a velocidade em 209, fechando a 6200. Confirma a velocidade? Aguarde. Como 864, informa sua indicada. 280. Confirme? 280. Como 864, controle não copiou a informação. 280, boa noite, 64. Confirme, 280? Afirmativo, vamos reduzir em mais 10 centímetros. Xané 6200, reduza para 2509. 259, 6200, vai seguir o 0800. Xané 6200, desça para o nível 050, ajuste no 0 no 5. 5000, né? 0200. Controle agora 094, decolado, passando 3000, na Popa Frote. 098, obrigado pelo trabalho. Controle agora 094, bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol 1094. Gol 1094, contato radar na decolagem, escreva via saída Momo para o nível 370. Via Momo 370, possibilidade de voar frote? Mantenha o perfil gol 1094. Mantenha o perfil 1094. Torre, Papa Romeu, Quilo Serra Lima, transfere. Quilo Serra Lima, bom dia, continue a aproximação, reporte baixado travado, ajuste no 015. Faltará baixar o trabalho aqui de Serra Lima, sendo ajuste. 200, desça para 4 mil pés, ajuste no 015, chame final 119, decimal 8. 198, 4020. Fechando a 6255, desça para o nível de voo 100. 170, 6255. Terceira no 7. Xané 6255, reduza para 2309. 2309, Xané 6255, reautorizado nível 150. 150, 6255. Sete Tango Zulu, Voiduna da presente. Sete Duna da presente, Tango Zulu. Sete Tango Zulu, informe sua indicada. Indicada de 180. Sim, tem condições de manter ou incrementar até Duna? Sim, incrementar em mais 10, 9, 10, Tango Zulu. Sim, mantenha a velocidade em 1909 na Pro de Duna, Sete Tango Zulu. Tango Zulu. Faz uma seguinte, voa 1162. Vamos 1162, desça para o nível... 060. 060. Azul base da Eta Azul 44. Aguarde coordenação, Azul 4207. Estou voltando 3191, pronto para o TAC, 123 horas e 43, Campinas. Tá 3191, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10, via parte principal e Índia. Quando lá chame torre em 1118.95, ajuste no 015, movô. Parte ponto de espera, 1895, 1095, 3191. 9, informa o tráfego 11 horas, 4 milhas, rumo nordeste, um Boeing 738, passando nível 100 em descida. Acompanhando o Gordo, 79 velocidade, redução de velocidade. Aguarde, Gordo 79. Oceané 6255, informa o tráfego 1 hora, 8 milhas, rumo nordeste, um Charlie 130, passando nível 110 em descida. Gente, 6255. Panel 6255, desce, mantém nível de voo 120. Desce, 120. Gordo 79, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa. Proa 010, seu limite a magnética 080 de Simbra. Esquerda 010, limitado pela 100 de Simbra, Gordo. Autorizado, Guarulhos 310, funcionamento pela barraca, decola da 1-0, sai por da direita, leva da Leda, ótima, transporta, segunda, 4, controle 1-0-8, azul 4207. Azul 4207, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Bota na hora, senhora. Te espero. Mantenha 319. 1162, desce, mantém nível de voo 050. Voo 1162, complete redução para 2109, chame setor final 119, décima 8. 8, obrigado, Trigo 1864. 864, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Ajustando 0 no 5. Papa Romeu Kilo, Sierra Lima, Solos 14, confirme o pátio. 85, a radar está. Gente, direita 1211. Direita 1211, Kilo Sierra. Solos 864, conforme o tráfego, decolando da pista auxiliar. Com proa sul, mantendo a proa até 3.000, não interfere. Cheque trem, vento 140 graus, 09 nós, ajuste 10, 15, autorizado pouso no 0. Sempre pouso no 0, 1015, gol 1864, sentido tráfego. Papa Romeu Juliette, November Whisky, decolado aos 14, mantém proa até 3.000, chama o controle 120, décimo último voo. Legal, travado. Oi, Salvador, bom dia, 6200, né, que vem? Xené 6200, bom dia, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no 0 no 5. 6200. Oi, estou de mão. De novo, Miral, só confirme o horário do plano. 5. Vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 340, seu limite é magnética 0805. O 6255, vai curvar a esquerda para 340, limite é 0805. Todo 79, curva à esquerda para 350, limite permanente. Gordo 79, desça para o nível 050. Até 50, Gordo. Tem mil comando à esquerda, para pro de mão, Juliette November Luiz. Juliette November Luiz, quem? Serra Lima, autorizado ingresso Juliette, faixa principal, taxi Lima e Mike, reporte antes da Quebec. E a direita, proa 030, seu limite permanece. Controle, é o 6251. Curva à direita para o 030. Vai curvar à direita, 030, 6255. Não é 6355. 790 Romeo Whisky, prossiga. Chama 3000, curva na esquerda, na prova de mão, pode atender pro 260. Pressão pro 260. Já, 260. Chame 6255, desça para o nível 050, chame sinal 119 decimal 8, chame 6255. 050-198-6255. Segundo, 8164. Sim, 3191. Gente, após passar na final ali, mantenha no zero, 3191. 279, informo que irá ultrapassar seu limite, seu novo limite, a magnética 110 de cima. Limitado pelo 10 de cima, aguarde. Todo 79, curva direita para o 030. Direita 030, gordo. Bom dia, controle de Salvador, 04082, informação. 04082, ação de identificação, desça via chegada a Mari para o 050, ajuste 1500. Via Mari 050, 1500, 4082. Canal 6200, São Luís 18, direita 1211. 21, boa. Eu de Simbra, magnética. Libertado pelo 130, Simbra, guarda. Libertado a Canal 6200, da Brasília. 6200, reporta da Juliette. Porta, antes da Juliette. Juliana, 1864. 279, UVA direita pro 150. Direita 150, gordo. Mantenho 50. Tem nível 050, gordo 79. Gordo. Salvador, o 0094, pode transferir pro centro? Plano 094, chame Recife 12685, apenas no 2545. 2585, pode ir. Estabilizou, gol 1962, abissou. São 3191, decolado 819, controle no 20-18, no voo. 3191. 1162, bom dia. Check trem, autorizando pouso, pista 1-0, vento 180 graus, 1-1-9. Livre pouso, mais, foi travou o gol, 1-1-62. 3191, contato radar na decolagem, sua via saída, via saída da EL para o 340. Sobe via saída da EL, 3191. Possibilidade para da EL, está presente? Autorizada. Pelo Serra Lima, pista livre? Sim, frequência livre. Pista Nova Federal, só confirme IPOB. 02 no concessionamento, 45. Estacionamento táxi, chame torre em 1-1-8-9-5. Informação, reporte na curta, baixar de travado, agiste no 0-5. 3-15, encontrará na curta, tângulo. Verão, no pátio 4, livre-se na chama táxi. 62, solo 822, direita 1, 2, 1, 1. Direito, mais um. Girando zero, alfa, autorizado táxi, chama na ótica, a gente chama 0 no 5. Escuta. Prossiga, azul 4207. Está pronto para o posicionamento, faltando esse operador de número, posição 3. Frente, quando totalmente pronto, autorizado, reporte táxi, azul 4207. Vamos chamar, tem como chamar um operador para nós aí? Estimativo, vou informar em ferro. Fala, bom dia, vou 1162, me pronto. Pista livre, ajuste no 015. Guardando na 025. Botando, passa a Rádio Juliette, 902. Prossiga. Domingo pra nós, pode entrar lá em cima, direto. Papa Romeo Juliette, novembro, Luiz, que chame o centro, 12685, alterna 12545. 12585, 124, 1245. 12685, secundária, 12545. Qual pintura da aeronave é diferente, em homenagem ao quê? É a comemoração para a Copa do Mundo. Ah, ok, excelente. Muito bonito. Ela é toda engraçada, engraçada. É, ficou bem legal. Parece uma banana. Mais ou menos. Azul 4082, chame final 119, décima 8. 198, bom dia, 402. Alô, Salvador, azul 4207, para o posto de acionamento. Azul 4207, autorizado, depósito de táxi. Contaremos o táxi azul 4207. Alfa, Kilo, Zapat 3. É 255, check trem, autorizado pouso, pista na 0, vento 190 graus, 12 nós. Baixar travado, pouso autorizado 6255. A próxima Juliette, vou 1962. 1962, autorizado Juliette, portão 10. Juliette para o 10. Nave está passando externo, baixado e travado. Eu do 79, bom dia, continue a aproximação. Número 2 para pouso, ajuste no 015. Bom dia, 1015, aguardando a autorização, gordo. Engenheiro November Alfa, autorizado a alinhar e manter, 17. 3395, tá 3190. Ok, gente, 13325, secundário 13395, 3191, muito obrigado. É 255, sol 27, direita 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1. Salvador, Azul 4207, acionado com 86 PLB, autonomia de 4 horas e 50, altera Ribeirão Preto. Azul 4207, táxi autorizado à direita via Índia, ponto de espera, pista 10, torre 1183195, altímetro 1095, Azul 4207, boa viagem. 0-1-5, via Índia, ponto de espera, torre 1895, Azul 4207. Salva, Xané 6255, livro branco. Xané 6225, táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03, o 6255. Vento 180 graus, 90 norte, autorizado, decolagem 17. Ponto de espera. 4207, bom dia, mantenha o ponto de espera. Tá, Gordo 79, Sol Longe 29, confirme o pátio. Vai para o pátio da base, o Gordo. Gente, o Gordo 79, libera a direita, táxi via Alfa, reporte novamente na Delta. Vai liberar a direita, Alfa, vai chamar na Delta, Gordo. Informação Kilo, voo 556 em curso, autorizado Galeão, via Upper 9857, pós-mouso, nível de voo 360, saída Dael, Leda, pós-Leda, Irume, decola pistão 10, primeira curva direita, aciona 5410, controle 120.8. Ok, então 360 aprovado ao Galeão. Dia foi novembro 857, após pouso. Retornando mesmo como direita, saída da El Leda Irumi. 5410, transponder, controle 208, no 556. Correto, reporte pronto, gol no 556. Foi pra lá. Sou 207, ali mantém 10. Ali mantém. 4207, informo o tráfego Charlie 150, acabou de efetuar o cruzamento do eixo da 10, vento 170 graus 09 nós, autorizado a decolagem 10. Autorizado a decolagem no Azul 4207. Pela Vender Alfa, segue corredor forte, mantendo a escuta, aguardando transferência. Corredor forte, mantendo a escuta, aguardando transferência, Vender Alfa. Na Delta, o Guarda 79. O 79 mantém a posição. 79 mantém. Azul 4082, cheque 3, vento 1,70 graus, 099, autorizado pouso no 0. Baixado Chicago, livre pouso 90, Azul 4082. Eu tô forte, 10-1208, controle de aeromental, obrigado. Azul 4207, decolado aos 34, controle 120, décimo 8, morro. 208, bom dia. Controle 4207, bom dia. Cruza 1500, nada é. posto 4207, contato radar na decolagem, subazia saída da EL para o nível de voo 360. Via da EL 360, 4207. Do 79 após o Embraer, autorizado o cruzamento, reporte livrando no hotel. Está cruzando após o pouso do Embraer, o gordo 79 vai reportar pista livre. Um no meu pés, corredor forte. Reporte 20 milhas de Salvador. Meu pés, corredor forte, visual, vai reportar 20 milhas de Salvador, dia 9 grau. Azul 4082, Paulo 34, direita 1211. Direita 211, azul 4082. 79, estacionar frequência livre, bom dia. 79, bom dia, TK. Paulo Salvador, azul 4082, livrão na foto. Azul 4082, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa reportará antes da Juliette, azul 4082. Mostrando Salvador, muito bom dia, voo 962. Chegou no 962, aciona identificação, para a chegada Mari, desça via para o nível 0050, ajuste 9095. Mari, RFK, 0550, 0550, na Pedra. Paulo Salvador, 3895, sem ter informação, aqui, localização, Guarulhos. Peugeot 95, informação curso Lima, guarde cópia. Juliette Tango Zulu, Lima, Mike, na Quebec, chame torre 118, decimal 95 para cruzamento da pista. Autorizado Guarulhos, via Tupazulu 10, pós Piraí, Papa Alfa Índia, pós DCT, Umbad, Tupazulu 44, em seguida Pagog. Nível de voo 340, saída da EL, Leda Motiva. Decola pista 10, primeira curva direita. Aciona 5407, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 340, Aprezo 10, Piraí, Umbad, Aprezo 44, Papo Cop. Decoda 10, curva direita da EL, Leda Motiva, 120, decimal 8, controle, transponder 5407, 3895. Correta, aguarde para o pushback, 3295. A escuta para o pushback, 3295. Azul 4082, Juliette, portão 01. Zero, sim, tem informação. Portão 11, autorização recíproca. Azul 4082, Juliette, portão 01. Juliette, até o 01, azul 4082. Confirme o tráfego, chamou para cópia no portão 11. Gol 9790, centro-aquilo, recíproco. Gol 9790, autorizado Recife, via rota do plano. Nível de voo 370, saída Puca, Jamo, Jamo Aracaju. Decola pistão 10, primeira curva à esquerda. Aciona 5417, o controle 120, decimal 8. Para Recife, 370, com home rota. Decola 10, curva à esquerda, Puca, Jamo Caju, 5417, ao transporte, 20, decimal 8, é o ponto. 2, Salvador, 790. Correto, apenas confirmando o transponder 5417, aposto quando pronto, gol 9790. 3895, ordem que equipe de solo após a passagem do Embraer da sua cauda, irá parquear no portão 01, iniciou o pushback e a porta táxi. Foi embora da 3895. Afirmo, 3895, após a passagem do Embraer da sua cauda, iniciou o pushback e a porta táxi. Azul 4207, chame Recife, frequência 3325, alterna 3395. 3325, 3395, 4207. Solo no 556, pushback em acionamento. Esse aqui é posição 2. É 4, né? Teste Golo no 556, guarde, número 2 no setor. Vai lá. Controle Golo 962, passa 080 para o 050. Voo 1962, chame final Salvador na sequência 119.8. 198, boa. Estimado para o gol no 556, por gentileza. Assim que o Ebo já está livre da cauda. Esse gol foram. 3895 para o táxi, com 61 a bordo, 4 horas e 10, a perna com 5. Táxi autorizado à direita via Índia, ponto de espera Torre 1895, altímetro 1095, TAM 3895. Em direita Lima, chama Torre 1895, obrigado. Fono 556, pushback coordenação aqui pessoal, reporte táxi. Autorizado, reporte táxi, 556. E Salvador, bom dia, TAM 3895. TAM 3895. Bom dia, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 170 graus, 09 nós. Autorizado a alinhar e decolar pista 3895. Táxi 556, tem 95 a bordo, alternando com o fim, tem 3 horas e 15 para a gente. Táxi autorizado à direita, via Índia, ponto de espera, torre 118.95, altímetro 0.95, gol no 556. Via Índia, ponto de espera, torre 18.95, 1.015 ajustes. No 556, obrigado, até mais. Olha, Salvador, da 395, bom dia. TAM 3895, contato radar na decolagem, suba via saída da El para nível de voo 340. Da El, pode voar Ledo, Motiva? Autorizado Ledo, TAM 3895. Direto Ledo, 3895. For Victor, Salvador, próximo avião. 5-6, da gota, próximo externo. Para 5-6, bom dia. Autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 150 graus, 08 nós. Autorizado a decolagem na 10, então, 5-6. Oi, Salvador, muito bom dia, Golo 962, 3 milhas cruz da Serra. Golo 962, bom dia, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 015. 1015, 962, prossegue. Cheque 3, vento 170 graus, 099, autorizado pouso no zero. Baixando travado e pouso no zero, 962. Azul 4076, aciona identificação, via chegada a mar e desça para o nível de voo 050, ajuste no 015. 050, 010, tudo, uma possibilidade para fazer uma prática. Azul 4076, vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 050, seu limite é localizador. Patrulho, voo 1-556. Voo 1-556, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 360. Da EL 360, voo 1-556. Controle TAM 3895, poderia voar 10 graus à direita enquanto aguarda a amostra? Só para desviar ali uns cúmulos. 3895, autorizado desvios após desvios, proa de Leda. Ok, ciente. A proa dos desvios é ligeiramente à direita, proa 210. Livre desvios. Azul 62, solo 52, direita, 1-2-1-1. Seu 2-1-1. Pátio autorizado, via Pátio, Índia, fundo de espera, torre 1-1-8-9-5, altímetro 1-0-9-5 ou 1-7-9-0. Pátio, Índia, 2-2-9-5, altímetro 1-0-1, ou atalho, 7-9-0. Solo 1-9-6-2, e pronto. Boa 962, táxi via Alfa, porta Bom dia, prossiga, Sierra Kilo Índia. Formação em curso Lima, confirme o parque já se encontra e a pista que decola. Ente autorizado Brasília via Upslu 107 após Formosa, após DCT. Nível de voo 380, saída Arbor, Telefa, decola pista 107, primeira curva direita. Aciona 5177 e o controle 120, décimo 8. Corrigindo, após decolagem da pista 17, curva à direita, ok? Curva à direita, perfil da subida Arbor. Correto, confirme BOB. 05 a bordo, para acionamento com a torre agora 1895, altímetro no 095, boa viagem, sem aquilo em 62, está na Alfa, da 7, visual contra a aeronave. Gente, após a passagem do Boeing da companhia, ingressa Juliette, prossegue portão 07, voo 962. Juliette, 07. 90 da Gol, próxima posição é 10 da Pronto. Bona 790, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar pista na 0, vento 1, 50 graus, 09 nós. Ah, ali decola no 0, Gol, 790. Voo 1356, chame Recife, frequência 133325, alternar 13395. 3325, 13395, 1556. Cheque Luinha, autorizado táxi, reporte taxiway papá, ajuste 1015. Chanel 6356, acione identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste 1095. Na Mari, está no 050, Tiago Luiz, autorizado ingresso, reporte, alinhado e pronto, 17. Para o 070. Do 4076 para interceptar o localizador, curva direita para o 070, desça para 2000 pés, livre e LSF3, estabilizado. Aqui, direita 070, para 2000, autorizado em LSF4, 070. Controle Salvador, uma boa tarde, 790, cruza 2000 para 370, para o Cajamo Caju, solicitando apoio de Caju. Voo 1790, contato radar na decolagem, sai da Puca, suba para o 370, após 2000, autorizado Jamo. Após 2000, Jamo, voo 790. Canair 6356, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 055, seu limite é o curso do localizador. Esquerda 055, fica o curso do localizador, né? 556. São 3216, acione identificação, via chegada mais 060, ajuste 1095. 3216, vibração para sequenciamento, curva à esquerda para o 055, seu limite ao curso localizador. Mundo 3. Informação Lima, autorização Galeão. Chame a 2-1-3, autorizado Galeão, via rota do plano, upper November 857 após Mouso. Rio de voo 360, saída da El, Leda, transição Erume. Decola pistão no zero, primeira curva à direita. Aciona 5424, controle 120, decimal 8. 0360, Areão. Cola 10, da El, Leda, Erume. Foi novembro 857, 01208, 5424. 62, 1, 3. Meia, desça para 3 mil pés, canceladas as instruções de altitude em TAP, ajuste 1095. Preparou o Xané 6356? Ativa o Xané 6356, desça para 3 mil pés, ajuste 1095, canceladas as instruções de altitude em TAP. Ativa o Xané 6356. Passando, Eco Delta Fox, confirma.